torre. 3-18-95-3-5-4-5. Docente, no término, o guardião zero, o águia 02. Nosso copo? Agora na patrulha 022, mantém holding point. Holding short, patrulha 022. Felipe vai ingressar parqueamento no 01. Após o gol, tá livre pro spec, treinamento e reporta, tá? Chamou o controle no 20-8, azul 4206. Afirma, azul 4206, decolou os 46. Controle no 20-8. Obrigado, boa noite. Azul 4206. É Portugal 022, clear the lineup and maintain holding point. Run 0. Olympus 92, curvando, qual a curva que está executando, à esquerda ou à direita? Portugal 022, line up and wait, runway 10, ok? Line up and wait, runway 10, Portugal 022. Vou aguardando. Agora aguardando, 2-1-9. Está presente, posição direto ITAP. Chamo para descida. Controle de Salvador, boa noite, azul 4206, passa 3.000 pés. 4206, boa noite, azul 370, voa Jamo, está presente. Subindo direto ao 370, pro de Jamo, azul 4206. Logo, a senhora chamou o TAN 3567, por favor? TAN 3567, pronto, cópia, Brasília 360. Senhora, copia na sua escuta. TAN 3560, autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120-8 e aciona 5136 no transponder. Senhora, o T3567, nós vamos a Brasília, decolando da 10, curva direita, ascendendo no perfil da Arbor, ela é acionada 5136 ou 360 na posição do 17, com o controle 208. Esse é o T3567. T3567, portão 8, chama pronto para o inspecionamento. Chama lá, obrigado. Essa aproximação, torre 118-95. Torre agora, obrigado. Bom trabalho aí. Para 3P, 5415, espera. Pronto. pistona zero. Change 35495, mantenha o ponto de espera. Mantenha 35495. Canal 6143, continue a aproximação, QNH 1-0, 1-3, aguardando pista livre, reporte baixado ou travado. Agora, tá baixado e travado, passando espera, aguardando. Ana, confie. 6201, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8-95, o ajuste 1-0-3, bom voo. Autorizado táxi via Taxi Índia, Alfa, ponto 0, 118, 95, 14 e Oceania 201, boa noite. Trip 5219, pronto, copo. Pronto, copo, Trip 5219, autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. O controle em 1-20.8 e aciona 5-1-4-6 no transponder. Autorizando nível 200 para a Conquista. Decola da 1-0 curva à direita saída Arbor após DCT. Controle 1-20.8 com o transponder 5146 do PPI 5219. Trip 5219, correto, no pátio 3, chama pronto, pushback, acionamento. Pátio 3, vai reportar o 5219. Prossiga 92. Prossiga. Ok, desce e mantém 050892. 050 para 050. Canal 6143, no solo 53, libere direita, solo 121, decimal 9. 129. 12545, bom voo. 4 Recife, 125, decimal 45, azul 4206, boa noite. Boa noite. 709 ao portão. confirme, por favor. 6143 para quem chamou o solo no táxi, confirma? Afirmativo, acabamos de livrar a pista aqui, 6143. Afirmo, táxi é via Alfa, Juliette 09 ao portão, o Chanel 6143. Ah, ok, alto claro, Alfa Juliette pro 09, obrigado. Olympus 22, vetoração, sequenciamento, voe pro 300, o Olympus 92. Esquerda, proa 300, vetoração, sequenciamento. Esquerda, 300, Olympus 42. Air Portugal 22, clear direct to Zipar position. Direct Zipar, Portugal 022, muito obrigado. Trip 54, no 5, decolada 54, chame o controle 1, 20, 18. controle 208, trip 5415. Controle Salvador, boa noite, trip 5415. 5415, boa, contato radar direto Coral Vigilante. Prod Coral da presente, direto trip 5415. Firmo. Sou 273, voo e Duna da presente, desce 2000. A presente Duna, descendo a 2000, 273. Quatro, desce para 3000 com 10 no 3. Vetoração, sequenciamento, curva à esquerda, proa 045, limitado pelo localizador. Esquerda, proa 045, então, 38 na decolagem. Olhamos 92, esquerda pro 360, corrigindo direita pro 360, Olympus 92. Solo agora sim, Lista 3567, por favor, puxe e acionamento para 08. 3567, tentando a aeronave da Avianca, parqueando no 9, após a mesma tá livre, reporta ataque. Sim, após a aeronave da Avianca parqueando no 9, autorizado puxe acionamento para da 10, 3567. É Portugal 22, passing level 160, can taxi the city center 125.45. Cisigro 5.125, Portugal 022. Boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. É. Luiz 92, redução 220 nós, o tráfego informado, 5 milhas, 12 horas. Firmo, mantenha pro em nível 050. Sete três, Londo Duna, livre LS. Chama estabilizado. Sete autorizado, LS, bom, 273. Então, 3894, redução 200. 3894, da TAM, redução para 200. Suficiente. Controle, Oceania 6201, boa noite, decolou 6 boa noite, 6201, da Oceania, contato radar direto, posição Leda, vigilância. Oceania 1 voando direto Leda, vigilância, Oceania 6201. Continua a ascensão nível 360 autorizado, né? Afirmo. Obrigado. Esquerda pro coisa, direita pro 025. Direita 025, Olímpico, norte 2. Três 894, redução 180 nós. 180 nós, só para dar atenção ao localizador. Ok, reduzindo tá livre. Olympus 92, desse mantém 4000 com 1014, redução 180 nós. 4000 com 94, Olympus 92, reduzindo para 180. Afirmo. Autorizado via e no número 2 na aproximação, número 1 está a 3 milhas de duna. Para o táxi. 3567, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, o ponto de espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 4 agora, um bom voo. Ok, parte Índia Alfa, posição 10, torre 189, 1014 agora, 3567. Externo, completo LS, torre 118.612, ou corrigindo 118.95. 118.95, 1263. 3894, reporte FUI LS. Sim, reportará, 3894. Peticionamento, reporta ataque. Peça posição não autorizada com peticionamento, está dois. Autorizada a aproximação LS, reduzindo a velocidade para 170 nós, reporte full ILS, Olympus 92. Autorizada autoridade LS, reduzindo para 170, reportará full ILS, Olympus 92. Afirma, o tráfego que o precede está agora 6 milhas, 12 horas, é o mesmo tráfego anteriormente informado. Então, tráfego igual, Olympus 92. 1273. Gente, autorizado pouso com o 1273. Bono 601, informação Tango, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda. Após posição Bridge, onde intercepta uppers do 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5162 no transponder. Gol no 62 no transponder, no portão 2, chama pronto para o pushback acionamento, gol no 601. Salvador, San 3894, 2 milhas para o marcador externo. San 3894, continua a aproximação, número 2 para pouso, tráfego que precede está 1 milha da cabeceira, QNH 10 no 4. Para Guarulhos. Saída prevista para Guarulhos será da Eulia da Brit. Ainda não possuo plano no sistema, mas 5 minutos eu chamo para a Copa, ok? É Eulia da Brit, fazendo foto, 9.400. Salvador, também 897, boa noite, resgatando Guarulhos. Aí chama agora a torre, 1895, 1892. Cola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-6-3 no transponto. 3-2-9-0 autorizado, Guarulhos, 3-4-0, decola da 10 com curva direita da El, Leda, Bridge, após o Pesulu, 1-6. 2-2-9-8, 5-1-6-3 no transponto, 3-2-9-0. Então 3897 correto, portão 5, chama pronto para o espectacionamento. Para quando pronto, 3297. Boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ok, negão no 0 no 4. Continua na aproximação, aguardando a autorização, 8293. 1273 no solo ao 06, libere direita, solo 12 no decimal 9. Direita 219, boa noite, 273. 19. Poderia confirmar a frequência para o 6201? 1251. 51, boa noite. Fechando aí o 6201. 0 graus, 08 nós. Autorizado o pouso, pista no 0, vento 130 com 8 nós. Livre pouso, pista no 0, então 3894. Decimal 95, ajuste no 0 no 4 agora, um bom voo. Bate de alfa, com espera da 1-0, da Equatoria, 1-8, principal 9-5, 1-0-4, 0-8, obrigado. Aprovador, voo 1-2-7-3, livrado. Voo 1-2-7-3, táxi via alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Via alfa, antes da Juliette, 1-2-7-3. Nove quatro no solo 08, libere direito, solo 12 no decimal 9. Sim, 2-7-3, táxi via Juliette, 03 ao portão. Via Juliette para 03, zona 273. Para posicionamento, trip 5219, parte 3. Trip 5219, parte 3, autorizado, reporta táxi. Vai reportar táxi, 5-2-1-3 aqui, 5-2-1-9. Cabo, toque e arremete. Tente, Olympus 92, autorizado, toque arremetida, pista na 0, vento 130 graus, 08 nós. Livre, toque arremetida, Olympus 92. Juliette 08 ao portão. 3567 ali mantém, cabeceira 1-0. 3567 ali mantém, cabeceira 1-0. Corre, boa noite, Cardiac, 3760, 1-0. Boa noite, mantém ponte para a piscina 0. Do vento, reporte para gira base. Comando esquerda, viu pés, perna do vento, reportará para gira base, Olympus 92. Livre decolagem da 1-0, vento na 30 graus, 07 nós. 3567, esquerda decolagem, 1-0. Para o táxi 35219, com 54 a bordo, 4 horas e 20, alternando Monte Claro. 35219, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 118.95, o ajuste 1014, agora um bom voo. Autorizado em frente, parte 3, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 119, correção 118.95, 35219, parece. Voo no 601, coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da tripa e retaguarda, autorizado para o chibé acionamento, reporta táxi. Fala Salvador, 3297.5, para curta. TAM 3897, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da tripa. Está livre para o SPEC, acionamento, reporta táxi. Lona 940, pronto, copo. 360 pela direita, reportará reingressando a perna do vento, Olympus 92. TAM 3567, decolou o 013, controle agora em 120, decimal 8. 208, boa, TAM 3567. Abjet 6720, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém 6720, Abjet. Okay. 3567, boa noite, contato radar, voo 360, quando tiver condições, direto elétrica. Chegar a telefone da presença 3567. Voo 940, correto, portão 1, não chama pronto, inspecionamento. Boa noite, Trip 5219, mantém ponto de espera. Dois web, minha sede já poderia confirmar ali, mantém? Afirmo, ali mantém.